estiverem fechadas. Pesadelos do passado, volta a te ferir. Retalhas o teu coração com velhas memórias. Mas Cristo apaga o teu passado e faz da sua vida uma nova história. Sei que às vezes os pensamentos quer te sufocar, trazendo um passado distante pra te magoar. Mas saiba que águas passadas não movem moinhos. É só chamar pelo seu nome e no mesmo instante não está sozinho. Por que insiste em viver neste labirinto? Faz de tudo e não consegues encontrar a paz. Mas sonho em você voltando ao caminho certo. E Cristo está te esperando de braços abertos. Chamar o seu nome, ele vai te ouvir. E as correntes ao chão irão cair. E a tempestade irá fugir pela janela. E você terá então a paz. Ao chão irão cair e a tempestade irá fugir pela janela e você terá.